Esses dias eu saí com o namorado pra dançar. E depois de divertir, senti cheiro de gambá. Você tem que se cuidar, oh meu bem. Com desodorante baby, cheirosinho você vai ficar. Baby, baby, baby, um desodorante pra namorar. Baby, baby, baby, cheirosinho você vai ficar. Baby, baby, baby.